Pai, aqui neste mundo é muita aflição. Às vezes choro e fere o coração de um Deus tão grande que nos ama. O pecado é constante, está à nossa frente. Somos todos fracos e também doentes. E caímos e ferimos Salvador. Meu Pai, que fiz essa canção pro seu nome crescer. O que o Senhor nos fez, ninguém vai fazer. Pai, perdoa o nosso jeito de ser. Perdoa meu jeito, Senhor. Perdoa meu jeito, Senhor. Me ensina a andar em seus caminhos, longe dos espinhos e das pedras também. Perdoa meu jeito, Senhor. Perdoa meu jeito, Senhor. Me sinto como um passarinho longe do seu ninho, sem forças pra voar. Perdoa meu jeito, Senhor.